4-2-1-8 no solo azul 9, libere direita, na minha escuta, prossiga via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 4-2-9-8. Alô, 2707, ativa a notificação, desça para 426, ajuste 9020. Sim, está livre, autorizado direto bom, faz o 2707. 246, a sua linha de identificação, 246. Meu cordial, a sua identificação. Seu São Paulo, seu nível 200, dentro via, chegada por médio 1 para 050, 9970. Está 8 milhas da posição Papose, no ONU 70 desse dia para o 050, ajuste como 020. Azul 2707, vai cruzar o nível 80, 080, continua a via para 410, ajuste no 020. Só no localizador. Para 2006 via. Cristiano M6 310, sem estacionamento, chame pronto para o push. Puxando a minha 313, pronto, cota Guarulhos? Opa. Autorizado Guarulhos, via rota Antes 110, Taubaté, nível 360. Perfil de saída, Silvo 1, Leda, Motiva. Decolagem pistão 0, primeira curva, à direita. Transponder 5527, controle Salvador 120, decimal 8. Guarulhos 360, Brasília 10, 10, direita, Silvo 1, Leda, Motiva. Puxando a minha 313 com o resto, chame pronto, portão 02. LS chama a torre 1-8 decimal 952707. Vamos 7-0 para sobretudo para sequenciamento, para manter a proa 035 limitado pelo localizador. Proa 035 limitado pelo localizador, voa 970. Negativo, o senhor está autorizado a ser para 3.000 pés e o ajuste no 020. 6.000 com 1.020, voa 970, mantendo a proa 035 limitado pelo localizador. Mais uma foto, acione identificação. 1707, autorizado com uso pistão no 0, vento 130 graus, 09 nós. Uso autorizado no 0, 2707. 50, eu vi mais uma foto. Não, mas é só vigilante. Bate olho, tá com sua Índia no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, o ajuste 1-0, 2-0, chama a minha 3-1-0. Tráfego na sua posição 2-0, 9 milhas. Fizemos 2.500 pés no localizador, curva direita na proa 065, forma estabilidade. Direita 065, forma estabilidade, Quanto vai ser para 2.000 pés? 2.000, 970. Agora para uma 1801, tráfego na sua posição de 08 milhas, que usamos 5.500 pés, na nova Gol da companhia, 73.800. Você está sugestando a 3035 limite ao custo do localizador. Na 035, o senhor está trazendo descida para 3.000 pés. Só a gente permanece no 020. 1970, está reduzindo para 69, fazendo a prova 035, descendo a 3.000 pés. Tráfego, sua posição 2 horas, 7 minutos, 170 graus. Ok, com 1970, direito. pista 065, desce a 2000 pés. É, tá recebendo. Positivo. Pode ter que ir a emissiva será 2100, você vai completar o ILS. Corre no momento desse maluco. Copiou, está estabilizado aqui, vai chamar sua bola, 970, boa noite, vai trabalhar. Salvador, boa noite, gol 970, estabilizado, estante, estando zero. Gol 970, boa noite, tráfego já avistado, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, gol 970. No solo aos 4-1, libere direita na minha escuta, prossiga alfa, tá bom, prossiga o táxi via alfa até o seu Juliette. Vento 140 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, vou 970. O Vento 70 estabilizou, passou o turno, vamos ver. Ah, firma, vou 970 estabilizar, senador. Essa da companhia na sua frente, com 130 mais graus, 0710. 6.000 e 17. Complete a aproximação, 3.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 970 no solo aos 44, libere a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 1, Lima. Alfa e Kilo, pátio 3, remota 1, Lima, na escuta, gol 970. Oi, Salvador, boa noite, gol 1, 1, 7, 0, nacional, mesmo gol. Gol no 170, avistado, continue a aproximação, aguarde pista livre. O 1246, mantenha antes da Juliette, aguarde para ingresso, portão previsto ao 02. O 1170, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 08 nós. Beleza, pouso não no 0, vou pro 170. Autorizado, chame táxi, chame 63 no 3. Chanel 6310, após o Boeing da Gol na curva, autorizado na linha e manter, cabeceira no zero. Após o Boeing, mantém. Boa, Salvador, azul 4980, sempre já tendo para terra, para a nível 350. Azul 4980, Recife, nível 350, prepare a subida Pucca, transição Aracaju, aguardando cópia. Pucca, transição Aracaju, aguarda azul 1170 no solo aos 4,6, libere a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa até antes da Juliette. Você escuta Alfa antes da Juliette, obrigado. Para 3.6, o lixo 9020. O Xanem 3.10, decolado aos 4.8, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom serviço. Área 310, via saída da Pucca, sessão nível 350. 350, saída da Pucca. Espera da 10, reporte pronto, o ajuste no 020, o Xané 6313. E 20, puta na ponta, o ponto de zero, o Xané 6313. Voo 1246, ingresso Juliette, portão 02. 970, ingresso a Juliette, portão 10. Juliette 10, obrigado, senhor. Boa noite. A Fox direita para 070, com estabilidade. Transição Aracaju, o transponder é 5534 e o controle Salvador 120.8. Autorizado nível 350 para Recife, decola da 10 com curva à esquerda na Pitapuca, transição Aracaju, pela Supersul 17, transponder 5534 e controle 1208, azul 490. Fugimento correto, time pronto, azul 4980. Chamará pronto, 4980. Esse é para o nível 050. Foi Goiás, gol no 888 final, 1-0. 1-888, boa noite, tráfego já avistado, continue a aproximação, é Boeing da Bianca no seu rolagem a pista 1-0, aguarde pista livre. É. O Fox filma aí, o Fox já passou o curso? Estamos lá. O Xanel é 3, 1-0. Cruzão vai cruzar nível 3-0, chama o centro de Recife em 1-2-6-8-5, caso negativo em 1-2-5-4-5. Ou você volta. 2-6-5-2-5-4-5, obrigado por você ver. No solo 55, unidade direita na minha escuta, siga táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Escuta Alfa, reporte para Juliette. Boa, 8 aqui. Lima, Lima Fox, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 mais. A possibilidade de cancelar o de prova 7? Proponho cancelamento da presente? Afirmativo. Voo instrumento cancelado ao 5-7, inicie curva à esquerda, reporte ingressando final da pista 1-7, Lima, Lima Fox. Lima Fox, cancelar o final da pista. Piente, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 1-3-0 graus, 1-0 mais, o Lima Lima Fox. Depois 1-7, Lima Fox. No 888, ingresso é Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, agora 888. Avação 3305 para Recife, depois voo 330, Adam Copa. Prepare a subida Puca, transição Aracaju aguardando, são 3305. Puca Aracaju aguardando, 3305. A gente pode executar o pushback agora, Adam Copa, certo? Aguarde para o push, são 3305. Certo. Lima, Lima Fox no solo 58, confirme o pátio de destino. Te libera a direita via Papá até o hangar da Aerostar. Frequência livre no corte, boa noite. Lima, Lima Fox. Azul 4980 para pushback acionamento, posição 3. Autorizado, pushback acionar, chame táxi. O azul 4980. Autorizado. Os testes de acionamento reportará 4-9-8. Portão 3305, copy. Prossiga, rota. Portão 3305, autorizado Recife via rota Epsilon 7, o nível 330. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5540 e o controle 120.8. Autorizado para Recife, nível 330, César 17, Aerovia, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 5540, transponder, controle após em 1208, próximo para o autorizado pushback acionar, chame pronto para o táxi, 3305. Para início de táxi de Alterna, Serra Bravo, Mike Oscar, autonomia 0236, POB 122. Azul 4980, direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1020. Autorizado o táxi via Índia, quando pronto ponto de espera, chama 118295, ajustado 1020. Complete a aproximação, correio Salvador, frequência 1,8, decimal 95, com seus colegas. Fica 3305, 161 a bordo, 3 horas, eu já quero Fortaleza. Autorizado o táxi, parte 1 em Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, ajuste 1020, para 3305. Parte 1 em Índia, no ponto de espera... 1020, ajuste. Ah, 1020, ajuste, obrigado. Autorizado o pouso, pistão no zero, o vento 120 graus, 099. Telefone no 03178. Azul 4980, próximo ponto de espera da 10. Tente azul 4980, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 4980. 5001 no 340 Guarulhos, prepare a subida Salvo 1, Lenda Morte, vai aguardando cópia. Afirma azul 4980. Após a passagem do R2 da Tampa, ele vai ganhar e manter a cabeceira 10, azul 4980. Após a passagem do R2 da Tampa, autorizado alinhar e manter na 10, azul 4980. Então 3178 no solo 07, libere direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso da Juliette. Azul 4980, vento 110 graus, 08 nós, autorizado a decolagem pista 10. Livre decolagem da 10 azul 4980. 3306 da Santa Fronte, ponto 0. 3305, autorizado a alinhar e manter a bicheira 10. Ali mantém a 10, 3305. Azul 4980, decolada 09, estima controle 120, decimal 8, tem bom voo. O controle 120, decimal 80, braço, boa noite. Então 3178, ingressa Juliette, portão 07. Juliette 07, 3178. Azul 4980. Zero, via sair da PUCA, sanção 350, viva. Sair da PUCA para 350, ou 4980. 3305, cruzado da decolagem pista 10, vento 1, 10 graus, 079. Decolagem autorizada, 459, 140 Ilhéus, plano Yankee, prepare a subida Coral 1 Bravo, aguardando cópia, número 2. Yankee Coral 1 Bravo, aguardando cópia, o 4-9-5-9. Decolado 1-3, controle agora 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 2-0-8, bom. Azul 5-0-0-1, cópia. Guarulhos, rota antes do 1-0 até Taubaté, o nível 3-4-0. Perfil de saída São, voo 1, Leda, Motiva, decolagem pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5-5-4-4, controle 1-2-0, decimal 8. Da Pucaru, solicitaram. Qual é o teu perfil da saída Puca? A estação nível 330 veio lá. Tá, 3305. 774, Porto Seguro, nível 180, prepare a subida Coral 1 Bravo, aguardando cópia, número 2 na cópia. Coral 1 Bravo, escuta, nível 174. Pro 959, cópia. 4959. Autorizado Ilhéus, via rota... Whisk 33, Coral após conforme, o nível 140, plano Yankee. Perfil de saída Coral 1 Bravo, decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponda 0227, controle 120, decimal 80. Muito autorizado, plano Yankee Delta 140, Whisk 33, Coral, sem rota. Decola a pista 1-0 na Coral 1 Bravo, transponder 0227, controle 120, decimal 8. Azul 4959, só confirmando após a decolagem, primeira curva à direita. Primeira curva à direita, após a decolagem. Cruzamento correto no pátio 3, chame pronto, Azul 4959. O Azul 2774, cópia. Essa cópia é 2774. Autorizado Porto Seguro via rota Whisk 33 até Raíra após DCT, o nível 180. Perfil de saída Coral 1 Bravo, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Transponda 0226, controle 120, decimal 80. O 4980 passou a posição pouca, cruza nível 130. Chame Santo Recife, frequência 126, decimal 85. E caso negativo, 125, decimal 45. Recife 126, decimal 85. Negativo 125, decimal 45. Azul 4980, boa noite. Boa noite, tomou voo até volta. Até a volta, 74. Planejamento correto no pátio 3, reporte pronto, pushback acionar. Azul 2774. Bacana, 2774. 3-3 é o cordial, ó. Sem identificação com o Nete. Sistema S de vigilância, vai cruzar o nível 210, emitido até 4.000 pés, ajuste 0-2-0.